Vamos acompanhar ao vivo a transmissão. Brasileiros e paraguaios, nossos irmãos, prezado Mário Abdo, colega presidente e paraquedista, autoridades civis e militares já nominados, meu bom dia a todos. Prezado Marito, é uma satisfação revê-lo aqui na usina hidrelétrica de Itaipu, símbolo da amizade do nosso país. Mas eu queria, se me permite, Marito, recordar, relembrar aqueles que realmente foram responsáveis por essa obra. Isso tudo, as primeiras tratativas começaram ainda lá atrás, no governo do Marechal Castelo Branco, o homem que foi eleito presidente da República do Brasil no dia 11 de abril de 1964 e tomou posse no dia 15 de abril de 1964, tudo à luz da Constituição vigente naquele momento. Pela grandiosidade da obra, tratativas prosseguiram, avançaram e nosso governo, Costa e Silva, prosseguiram no governo do general Emílio Garrastazu Médici. No governo seguinte, do presidente Ernesto Geisel, a obra realmente saiu do papel, tomou corpo, Itaipu começou a tornar-se uma realidade. No governo seguinte, do general saudoso e querido João Batista de Oliveira Figueiredo, inaugurou-se a primeira turbina. Mas, Marito, isso tudo não seria suficiente se não tivesse do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sei, Marito, que você é um cristão, um conservador, um homem de família. Esses valores nos trouxeram até aqui. E com a graça de Deus, continuamos juntos para o bem dos nossos povos. Será um prazer recebê-lo em Brasília no próximo mês, onde aprofundaremos outras discussões para o bem-estar dos nossos povos. Esquerda, nunca mais. Designei, ouvindo o ministro das Minas e Energia, o nosso almirante Bento, designei o general Joaquim Silva e Luna, meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, para essa importante missão aqui em Itaipu Binacional. Também, prezado Marito, dizer a Vossa Excelência que a segunda ponte sobre o Paraná, bem como sobre o Rio Paraguai, é de fundamental importância para os nossos povos. Conte com o apoio do nosso governo para concretizarmos esse objetivo. Também quero, em nome do nosso ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, agradecer a parceria que estamos tendo na questão do combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Muito obrigado. por rapidamente mandar para nós brasileiros criminosos que agiam em seu estado. E concluindo, meu prezado mais antigo, General Silvio Luna, desejo-lhe os mais sinceros votos de sucesso nessa nova missão, para que possamos trazer ainda mais prosperidade para o povo brasileiro e o nosso querido povo paraguaio. Meu muito obrigado a todos. Este, portanto, o discurso, né, breve discurso de Jair Bolsonaro ali na usina de Itaipu, falando então durante essa cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro.